missão coroada de paz, alicerçada nas mãos do Supremo Criador. No coração exalava o amor, incompreendido na terra, a estrela da manhã. Venceu a morte, levou sobre si os meus pecados. Ele deixou sua glória no céu, veio revelar a luz. Mata os nascimentos, é. Ele ensinou a verdade. Parceiro de longas datas. Deus abençoe você. Obrigado. Obrigado.